minha viola, vou rasgando logo a toada, e a minha arma se aconsola, já não bebe amargurada. Minha viola é cantadeira, vai chorando a minha dor, e por ser boa companheira, nunca, nunca me deixou. Ai, como a viola no sertão, quando a noite é de luar, é de luar, vou abrindo o coração, nunca deixo de cantar. Quando a lembro com saudade de alguém que me enganou, eu renego a mocidade que não volta e já passou. Quando eu canto, quando eu choro, a viola vai gemendo, e na serra onde eu moro, minha voz se vai perdendo. Ai, e sozinho no sertão, quando a noite é de lua, é de lua, vou abrindo o coração, aliviando o meu penar. Quando eu canto no terreiro, minha voz correndo a voa, corre as matas, corre o cerro, e bem longe ela ressoa. Quando eu canto com tristura, minha viola no gemido, com meu canto se a mistura, mas me deixa entristecido. Ai, como a viola no sertão, quando a noite é de lua, é de lua, vou abrindo o coração.